Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia. E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco, pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar. Todos os dias de manhã, a melodia e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Oh. A vida deu-me tanto sem curar e eu nem sabia. Agora eu sei que para Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Quem estou? Sim senhora, com vocês para assim animar esta manhã de sábado, 22 de março. Ai gente, isto passa a não voar. Já estamos a metade do mês de março indo embora. Pois é, é assim, é vida, não é? Há que passar e há que passar bem. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã em minha companhia. Vamos dar o melhor da música portuguesa para vocês, para todo o nosso auditório, mais uns dedinhos de conversa, umas palavrinhas e tudo isso, mas cá, presente com vocês, para animar já este programa. De seguida, claro que vamos falar de muitas coisinhas, mas também gostaria aqui de vos deixar uma mensagem da parte dos peregrinos aqui da nossa região. A Ação Católica Portuguesa de Orleans anuncia então que no dia 18 de maio de 2025 haverá então na Catedral, como habitual, o terço às 15h30, às 16h, missa presidida por o Bispo de Orléans, Monseigneur Jacques Blacard. Missa às 16 horas e às 17, precisão do adeus, acompanhada com todos os nossos peregrinos aqui de Orleans. Então, comecem já a agendar 18 de maio de 2025. Entretanto, mais coisas boas vou-vos anunciar. Comecem já a agendar que a Festa dos Santos Populares da nossa rádio este ano tem uma data diferente, mas uma data é a data do 21 e 22 de junho. É a única data que conseguimos pôr em prol, foi essa, e como vocês sabem, somos tributários da Mairie de Fleury-les-Aubrais e de muitas outras coisas, mas foi a única data em que conseguimos pôr em prol esta nossa festa dos Santos Populares. Mas, claro, que a rádio já organizou a Festa dos Santos Populares nesta data. Já tivemos várias datas, início, meio, fins de junho, de inícios de julho, já houveram muitas datas. Então, o mais importante é vocês começarem, então, a pôr a vossa cabecinha que estaremos, então, de festa, claro que sim, naquele lindíssimo Parque de Linha Rolho. E nós, esta manhã, vamos à música e terei mais uma novidade para vos anunciar durante esta manhã. Fiquem atentos. Está a sair do chapéu, é mesmo. Vamos a isto, então. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. De ouvir Cláudia Nayara, de seguida Will Souto, o Malhão da Maria. Convém? Vamos então. Isto é para dançar logo de manhã, é despertar em bola.

tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. E de seguida, será Imperial Serafino, Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal. Qualquer sotaque, isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz: para não ser de surpresa, eu te planto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de toma, dizes: bufa em vez de sopra. Olha, a Anangola é alta e coisa assim. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalinho, chicle é pastilha, moqueta é cadeado e capuz carapuz. Estugida é refogado, chapéu de chuva é chus. Cebolha é pedreiro, o bombeiro é sarjeta, cipé é frigideira e cabide é cruzeta. Já ouvi várias vezes. Tira o tênis do sofá. Lisboeta como letras, tira o para dizer pouco. Diz ao bicho, é muito louca, se não dá. Tretas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa. E tu manca e quando dizes toque, te lego é. Entre ela e fim, tênis e sapatilha, bica, cimbalina, chicle, é pastilha, loqueta, cadeada e capuz, carapuz. Estuja de refogado, chapéu de chuva e chus. Se o olho é pedreiro, são vira som e depois vão vira pão. Para mim o dedo ir a ver, partir Lisboa é com é. Ouve lá e então, ouve, não sou eu que falo torto, toda a gente me entende, não é meu defeito. Se eu falo por ti, meu direito, se o teu ouvido é bom, o meu sotaque é perfeito. Se digo fala bem, é para que tu seas meiguinha, como eu sou também, no meu jeito ou passinha. E quando eu digo bem, é toda a vez a fazer. E eu até falo bem, só é pena não me ouvir. E quando eu digo bem, é toda a vez a fazer. E eu até te falo bem, só é pena não me ouvir. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Festa de primeira, como manda a tradição. Levanta o som que a festa vai começar. Aqui só tem alegria, quero ver as mãos no ar. Levanta o som que a festa vai começar. Aqui só tem alegria, quero ver as mãos no ar. Temos festa o dia inteiro.

por ser quem é. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Eh bien, bien sûr, on peut appeler à tout moment au 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00. Agora tenho uma novidade, uma linda música, uma bela música que me chegou aqui. Vocês têm que adivinhar quem é esta voz. Uma voz que nós passámos aqui várias vezes e para ver se vocês ainda se lembram. Ele parou ali num tempo a sua música, mas agora já está de volta novamente e vamos lá ver se vocês adivinham quem é esta voz. Uma voz que já apareceu em nossos no São João, nas festas aqui de nossa rádio e tudo isso. Uma voz já bem conhecida. É novinho, está a sair do forno, está mesmo a aquecer ainda. Escutem bem. Por vezes lembro do dia em que te encontrei. Foi pouco tempo para te dar o meu carinho. Se vais ser minha, confesso que eu não sei. Tudo farei para te abraçar mais um pouquinho. Carinha linda, tu não sais do meu pensar. E se não te encontro, vou morrer de solidão. Ai, eu recordo o teu olhar naquela tarde em que toquei na tua mão. Então, quem é? Digam lá. Ah, claro que sim. Beijo safado. E é do David Garcia. David Garcia, que está de volta. Sim, senhora. Este é o seu último trabalho. Em breve vocês vão poder ouvir muitas vezes, porque está mesmo a sair. Mesmo. Vamos à música. Continuamos já de seguida com Marotos da Concertina. E só, é só treta. Ora, nem mais. Vamos. Tem paleio. É só triatri, é só triatri. E conversa fiada. É só triatri, é só triatri. E na hora não faz nada. É só triatri, é só triatri. E conversa fiada. É só triatri, é só triatri. E na hora não faz nada. Tem paleio. É só triatri, é só triatri. E conversa fiada. É só triatri, é só triatri. E na hora não faz.

sabor. Onde andará a mulher que eu perdi? Será que já tem outro que se esqueceu de mim? Onde andará o meu maior amor? Por favor. Ficamos na voz. Que tal, que tal, que tal? Estava boa essa playlist? Pensaram em alguma coisa? De certeza que sim. De seguida, ficamos com Um Coração. Manuel Campos e José Malhoa foi uma música pedida da parte do Senhor Faria, que então deseja um excelente fim de semana a todo o auditório. Para o espelho, pensando que ia ser de mim, desde que ela foi embora e me deixou assim. Seu retrato nas fotos eu vejo, seu perfume ainda se faz sentir. Como esquecer o amor, voltar a sorrir. Se ela partiu, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu carinho.

Tentas compreender a vida que eu escolhi. Fingias apoiar, mas nunca estiveste aqui para mim. Tiveste o pássaro na mão, mas voou. E só assim percebeste que eu sou muita areia para ti. Yeah.

se fosse para ser eu já não estava cá. Mas eu continuo de pé, mesmo com tudo a cair, não cai. Sinto o meu sangue a correr, mesmo com chuva a cair, não sai. Mas eu continuo de pé, mesmo com tudo a cair, não cai. Sinto o meu sangue a correr, mesmo com chuva a cair, não sai. Mas eu continuo de pé. Tapei os olhos, mas a dor não muda. Cada passo que dou parece que o chão afunda. Sonho que vamos numa estrada escura e nunca encontro a tua luz no fundo deste túnel. Tempo corre, mas eu já não volto. Por mais falta que faças, eu não vou mudar o que quer que seja para o que eu nunca fui, nem sou. Mas eu continuo de pé.

poemas e canções se canta neste país. O canto alentejano, folclore, o lindo fado, provérbios populares, canta gente verdadeira, do norte, sul ao centro, Açores e a Madeira. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De ouvir então a voz de Carla Blondi, de seguida a nossa ciganinha Cláudia Nayara, Romba Cigana. Está tudo bem desse lado? Está mesmo. Daqui por uns momentinhos vamos ter então uma nossa entrevista. A nossa entrevista estava aqui à espera que eles saíssem do avião e pudessem aterrir e falar com nós, aterrar e sair e falar connosco. Um dos conselheiros das comunidades portuguesas terá então aqui uma palavrinha para dar, para vos dar novidades dos trabalhos que foram feitos ultimamente em Lisboa. Daqui por uns momentos então ficamos com já já de seguida a Romba Cigana. Esqueço de mim, até no amor, não sinto dor, dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, viva a sorrir, até meu olhar não chora mais, dançando rumba, dançando rumba, rumba cigana. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumba e esqueço o meu destino. Oh, eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor. Dançando rumba, até meu olhar não chora mais, dançando rumba, dançando. ideia genial quando criou a Quinta de Santolinho, mostrando ao mundo mais formoso arraial e as tradições mais ancestrais que há no Minho. Juntou os mais belos trajes de folclore com a beleza da mulher em harmonia, iluminando o arraial com luz e cor, fazendo a festa longas noites de alegria. Santolinho é representada, desde a lavoura até à gastronomia. O caldo verde roa e a sardinha assada, com um verdinho todo está em sintonia. Em todo o mundo há sinais de gratidão, mostrando todo o seu amor e o seu carinho. O povo sente alegria no coração, todos os caminhos vão dar a Santolinho. Santolinho é apaixonei-me, eu quero mais. Ela tem o brilho, o peito das estrelas, gosto

falando há bocadinho, então, hoje temos cá em entrevista um dos conselheiros das comunidades portuguesas que esteve presente na sessão, na reunião anual do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas da Europa em Lisboa, estes últimos dois dias, e vem nos dar aqui umas palavrinhas para nos dizer como é que se passou, como está correndo esta atividade dos conselheiros das comunidades portuguesas. Muito bom dia, João Cruz. Muito bom dia, Cristina. Bom dia a ti, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então dá cá, deixa cá umas palavrinhas, como é que foi essa sessão, como é que se passou, e para que os nossos ouvintes saibam um pouco mais da que esta tarefa dos conselheiros das comunidades portuguesas. Ora, antes de mais agradecer pela aprovação que teve para saber como é que ocorreu o Conselho Regional da Europa nas nossas comunidades portuguesas. Foram dois dias muito intensos de trabalho, uma organização planeada com mais de 4, 5 meses de antecedência. Portanto, esta situação missionária do governo foi uma situação incauta, sem esperas, mas que conseguimos trazer aquilo que propunhamos. Portanto, destes dois dias intensos, conseguimos lançar um grupo interno e propusemos para a deliberação de desenvolvimento na área de voto eletrónico, pois o novo governo pode pegar, mas estamos longe de elaborar um relatório nesse aspecto. Portanto, foi uma das conquistas e consequências destes dois dias de trabalho. Conseguimos provar também que o voto eletrónico é possível tecnicamente, com um preço equilibrado, justo e que demonstra uma das mais-valias relativamente aos métodos atuais, nomeadamente do voto por envio de carta, e portanto conseguimos mostrar por vários níveis que é possível, e uma conquista também a nível político, porque demonstramos que antes da campanha eleitoral, que vem aí, que os partidos políticos estão dispostos, na generalidade, a fazer esta abertura para a testagem do voto eletrónico nas presidenciais de 2026. Portanto, foi com agrado que conseguimos chegar a este ponto. Acho que é uma, pode-se assim dizer, uma conquista. Há tantos anos que se anda à espera, que se está à espera que este voto eletrónico seja votado para vocês, para nós, conselheiros das comunidades portuguesas. Acho que vai ser uma conquista, sobretudo o que se passou até agora, não acham? Eu acho que é claramente o exemplo de conquista de trabalho desenvolvido, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o reflexo de que, e a caída do paradigma, que não é a parte operacional que impossibilita o desenvolvimento do voto eletrónico para testar. Ou seja, com os especialistas que tivemos, do setor independente e parte das autoridades coordenativas, parte do SMAIG, eles também lançaram um estudo em 2021 relativamente ao uso do voto eletrónico, vantagens, desvantagens, limitações, conseguimos perceber que há um enquadramento legal na Comissão Europeia para fazer testagem de voto eletrónico, daí países europeus como a Dinamarca, a França, a Estónia, fazerem o uso do voto eletrónico, e depois podemos também possibilitar que o nosso país possa utilizar esse voto eletrónico. Portanto, é uma consequência de um trabalho que tem vindo a ser feito nos anos transados, mas como nós sentimos atualmente, depois da anulação dos votos, sentimos nas últimas duas legislaturas, nas legislativas 2022 e 2024, e é fulcral que nós conseguimos ter essa representatividade da diáspora da comunidade portuguesa no ciclo eleitoral da Europa, porque senão não conseguimos dar resposta à necessidade dos nossos eleitores, que são depois muitas vezes esquecidos quem está em Portugal. E isto, claramente, foi uma das boas conclusões que conseguimos tirar estes dois dias de trabalho. Ora, animais. E para vocês, um bem-aja e parabéns para este, porque por trás as pessoas não podem ver, não se podem dar conta do trabalhão que é, do que necessita vocês, de deslocarem-se até Lisboa, de estarem ali presentes e batentes para que se concretize o vosso pedido, não é assim? É verdade. A necessidade de envolvência de todas as partes e a unidade que se foi demonstrada nestes últimos meses sobre o voto eletrónico, mas não só, também tivemos revolução relativamente à promoção da língua portuguesa e também à deliberação do grupo de trabalho da Comissão Temática para o Sucesso de Ativismo Cultural e a Língua Portuguesa dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para depois o futuro governo fazer essa ligação. E também a situação dos reformados é dentro do programa Enriquecer, depois vamos falar sobre isso, demonstra que nós, conselheiros, sabemos estabelecer quais são as prioridades da nossa comunidade e também sabemos aquilo que precisam ser escutados. E vai bater aquilo que nós, como grupo consultivo, queremos passar a mensagem ao governo deste missionário e depois àqueles futuros governos com o relatório que depois vamos promover dentro do Conselho Regional da Europa. Não esquecer que o trabalho que nós desenvolvemos deve-se muito em prática também das limitações da representatividade que sentimos dentro da área governativa, porque só são eleitos 2 deputados da Europa para 1,5 milhão de eleitores inscritos e, portanto, o grupo consultivo tem um papel essencial a transmitir processos de melhoria para a nossa resolução de vida dia-a-dia dos portugueses, para dizermos na Europa. Cristina, muito obrigado. Muito bem, muito obrigada a vocês. E para quem quiser seguir, para quem quiser seguir um pouco mais de perto os vossos trabalhos, tudo isto que foi falado nestes últimos dias, podemos seguir em plataformas. Pode dizer um pouco mais? Portanto, o trabalho que nós estamos a desenvolver vai ser lançado relatório no site portal das comunidades portuguesas. Vai estar disponível também no MNE, obviamente, e reencaminhamos também ao grupo da prece, portanto, a social media que esteve lá presente, o Grupo Bom Dia, o Jornal, já está disponível esta informação e todo cidadão pode aceder depois àquilo que foi o relatório também pela primeira vez, elaborado pelos conselheiros, como está vigente na lei, para dar acesso público e perceber qual é a realidade de cada país. Porque também é importante salvaguardar, e foi a primeira vez que neste Conselho Regional que nós aplicámos a lei de elaboração do relatório individual e também a exposição dos problemas de cada área, portanto, de jurisdição de cada conselheiro, que vai ser útil para o desenvolvimento dos processos de trabalho no futuro imediato. E isso é essencial. Sem dúvida. Muito obrigada, João Cruz. Muito obrigada a vocês, todos os conselheiros das comunidades portuguesas que estiveram presentes. Eu, infelizmente, não pude fazer parte desta equipa, mas para a próxima estarei com todo gosto. Obrigada a vocês pelo trabalho, pela implicação, pelo tempo dado também a esta função de conselheiro. E de certeza que tudo isto vai um dia ter a sua concretização, que é o que vocês mais pedem, não é? Exatamente. É com gosto, Cristina. Sem dúvida, isto foi uma plenitude de ideias e com trabalho consequentemente elaborado. As propostas de liberação estão em marcha e conseguimos, acima de tudo, pôr aquilo que nós pretendemos, que é o tema das comunidades da agenda política, e lançar a mensagem nestes futuros meses e elaboração do campanha eleitoral por parte das bancadas parlamentares, a discussão dos problemas que é aliás para a portuguesa. E é isso que nós pretendemos também, a fazer essa sensibilização por parte de todos os atores políticos agora da campanha que vem. Portanto, conseguimos também fazer essa mensagem. Muito bem. Muito obrigada. Um bom regresso a vocês todos. Boa viagem e um até breve, então. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. Até breve. Até breve. Ficamos então aqui com esta mensagem, que bom que é saber como é que estão estes conselheiros das comunidades portuguesas, conselheiros espalhados um pouco por todo o mundo, que nos dão de vez em quando estas notícias, e que bom que é sabermos como é que avança o trabalho deles quando eles se deslocam então para apostar e para apresentar propostas de trabalhos que são muito importantes para nós imigrantes que estamos cá em França. Temos alguém que fala por nós, temos estes conselheiros, uma equipa de conselheiros das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e agradeço imenso a toda a equipa que se deslocou este fim de semana. Agradeço imenso então ao João Cruz, que esteve cá connosco e falar um pouco connosco. como vocês viram, há a possibilidade então de ver, de ler como é que se passou. Tudo isto estará então em várias empresas, a Lusojornal que vai falar, outros jornais também vão aplicar estas jornadas que assim se passaram em Lisboa, e tudo isto será, mas também podem ir ao portal da DGACCP e também ao do MNE. Muito obrigada a vocês e vamos continuar em música, e para continuar corretamente, para que seja um momento a condizer, a música a condizer com o que vem de dizer então o João Cruz, ficamos na voz de Amor a Portugal, Dulce Pontes. É para vocês. Caiadas, o cheirinho

queiras, quer não, tens de cumprir a tua sigla. Eu tenho fé que tudo mudará e vencerá para sempre o amor. Eu tenho fé que sempre brilhará, a luz da esperança não se apagará jamais. Eu tenho fé, eu creio no amor. Eu tenho fé e assim vivo melhor. Eu tenho fé que as coisas vão mudar e um mundo de justiça sei que ainda vai chegar. Eu tenho fé que Deus no coração. Eu tenho fé de achar a solução. Não haverá mais ódio nem rancor e a gente novamente poderá falar de amor. Eu tenho fé que os homens cantarão uma canção de amor universal. Eu tenho fé que as coisas vão mudar e um mundo de justiça sem que ainda vai chegar. Eu tenho fé que tudo mudará e vencerá para sempre o amor. Eu tenho fé que sempre brilhará, a luz da esperança não se apagará jamais. La, la, la, la, la, la, la, la. Eu tenho fé que as coisas vão mudar e um mundo de justiça sei que ainda vai chegar. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Essa boca, eu quero dançar contigo. Morena, cala-me essa boca, eu quero dançar contigo. Eu vou-te deixar toda louca, com água na boca, minha marota. Eu vou-te deixar toda louca, com água na boca, minha marota. Dançar contigo.

outros mil. Calor, nesta música vou requerar em calor. Nesta música vou requerar em calor. Eu vivo à minha maneira, eu canto à minha maneira. Eu vivo à minha maneira, eu canto à minha maneira. Vai ser através desta voz que me vou despedir de vocês. Um muito obrigado, um excelente fim de semana e para a semana haverá mais, claro que sim. Tudo bom, sejam felizes e façam sempre alguém feliz. Um beijinho grande e para a semana cá estarei novamente. Tchauzinho, tchau. Ah, não. Para a semana, não sou eu, claro que não. São os meus coleguinhas, claro. São eles que cá estarão. O Matisse e a Filipa que cá estarão. Eu é para a semana que vem. Claro que sim, Cristina, faz as coisas corretamente. Tudo bom para vocês, então. Um excelente fim de semana. Obrigada a vocês pelas palavras desta manhã. Obrigada a João Cruz, conselheiro das comunidades portuguesas, que deixou cá uma palavrinha para nós, imigrantes, para sabermos como é que está o ensino português, como é que vai avançando tudo o que nós pedimos a Portugal, que é muito importante. É muito importante que seja o ensino português, que seja o voto eletrónico, que seja se poder se ocupar dos nossos as reformas, tudo o que tem uma de perto ou de longe uma ideia com Portugal. Isso é muitíssimo importante. Também mais uma pequenina informação. Não se esqueçam de começar a agendar, então, 18 de maio, na Catedral de Orléans, haverá, então, uma missa com o terço e procissão. 18 de maio, então, não se esqueçam de começar a apontar. Mas, também, uma novidade. A de antes era mais uma, sim, senhora. A 21 e 22 de julho, junho, comecem já a agendar que vai ser a grande festa dos Santos Populares da Rádio Arconselho. Isso é importante. E isso é muitíssimo, muito, muito bom que vocês possam já agendar e começar a marcar. Mas também para aqueles que queiram vir se inscrever em ser um stand. Vem de sair aqui uma senhora que muito adorei, sim senhora, com um stand extraordinário e não nos conhecíamos e finalmente sempre nos conhecemos. Isto é que é o mais importante. E obrigada a elas, novo stand que estará presente e vocês do outro lado têm uma pequenina empresa, gostariam de dar a conhecer uma associação, não importa, venham ter connosco e deem então a conhecer a vossa atividade no nosso Parque da Linha Rolho, porque mais de 10 mil pessoas passam por aquele parque e seria talvez o momento de dar a conhecer, que seja um stand, que seja uma parceria, que seja um carro VIP, que seja uma ajuda, ora nem mais. Tu que estás do outro lado, se calhar tens um momento de livre na tua vida e que não sabes realmente o que podes fazer nesse dia, nós precisamos de ajuda. Precisamos de jovens que venham nos ajudar para um trabalho um bocado específico e é isso, aí precisamos de vocês. Entrem então em contacto connosco através do nosso mail, através do mail da rádio arconselho.iota@gmail.com ou au secrétariat 02-38-43-50-09 ou même à travers des animateurs 02-38-43-48-00 ou moi-même, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer en contact avec moi si par exemple le week-end du 21-22 juin ou même le vendredi 20 et lundi 23, si tu souhaites venir nous aider, c'est pour monter quelque chose de très important. Et tu seras peut-être à l'honneur de monter un matériel bien spécifique. Donc, rentre en contact avec nous pour pouvoir effectivement passer un petit moment agréable avec nous. Eh bien oui, nous sommes une grande famille, mais on a besoin d'aide de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Radio Arc-en-Ciel. Ou bien,